Capítulo 31. Quando chegou a Chicago, Maxwell havia planejado retornar a Raymond para pregar em sua igreja no domingo. Entretanto, na manhã de sexta-feira, na comunidade, recebeu um convite do pastor de uma das maiores igrejas de Chicago para subir ao púlpito no culto da manhã e da noite. A princípio, hesitou, mas por fim aceitou o convite, vendo nele o poder do Espírito a guiá-lo. Ele colocaria à prova a própria pergunta. Provaria se era verdade ou mentira a acusação feita contra a igreja na reunião da comunidade. Até onde a igreja iria em seu espírito de sacrifício por amor a Jesus? Seguiria de perto os passos dele? A igreja estaria disposta a sofrer por seu mestre? Maxwell passou quase a noite inteira de sábado em oração. Nunca houve uma luta tão grande em sua alma, nem mesmo durante as experiências mais profundas que viveu em Raymond. Ele estava de fato experimentando algo novo. O conceito de seu discipulado estava sendo colocado à prova nesse momento, e ele estava sendo confrontado com uma verdade maior sobre o Senhor. A grande igreja estava lotada na manhã de domingo. Henry Maxwell, subindo ao púlpito depois de uma vigília que durou a noite toda, sentiu a pressão de uma grande curiosidade por parte das pessoas. Como todas as igrejas, elas tinham ouvido falar do movimento em Raymond, e a recente atitude do Dr. Bruce havia aumentado o interesse geral pelo compromisso. Além dessa curiosidade, existia algo mais profundo, mais sério. O Sr. Maxwell sentia isso também, e sabendo que a presença do Espírito era sua força viva, levou sua mensagem àquela igreja naquele dia. Ele nunca havia sido o que chamaríamos de um grande pregador. Não tinha a força nem a qualidade que o distinguem os pregadores notáveis. No entanto, desde que havia prometido fazer o que Jesus faria, ele havia adquirido certa qualidade de persuasão, que tinha todos os elementos essenciais da verdadeira eloquência. Nessa manhã, as pessoas perceberam a completa sinceridade e humildade de um homem que havia chegado à essência de uma grande verdade. Depois de falar brevemente sobre alguns resultados obtidos em sua igreja em Raymond, desde que o compromisso foi assumido, ele prosseguiu para fazer a pergunta que vinha se fazendo desde a reunião na comunidade. Havia escolhido como tema de sua mensagem a história do jovem que se aproximou de Jesus, perguntando o que deveria fazer para obter a vida eterna. Jesus o havia colocado à prova. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Marcos 10, 21. Entretanto, o jovem não estava disposto a sofrer tanto assim. Se seguir a Jesus significava sofrer dessa maneira, ele não estava disposto. Ele gostaria de seguir Jesus, mas não se tivesse de dar tanto. É verdade, continuou Henry Maxwell, e seu rosto belo e pensativo irradiava a paixão do apelo que havia comovido as pessoas, como raramente acontecia. É verdade que a igreja de nossos dias, a igreja que leva o próprio nome de Cristo, se recusaria a segui-lo se isso significasse sofrimento, perda física, ganho temporário. Em uma grande reunião na comunidade na semana passada, um líder dos trabalhadores declarou que era inútil recorrer à igreja para obter qualquer reforma ou redenção da sociedade. Em que se baseava essa declaração? É claro que no pressuposto de que fazem parte da igreja homens e mulheres, que em sua maioria pensam mais no próprio conforto e luxo do que nos sofrimentos, nas necessidades e nos pecados das pessoas. Até que ponto isso é verdade? Os cristãos nos Estados Unidos estão dispostos a colocar seu discipulado à prova? E os homens que têm muitas riquezas? Eles estão prontos a tomar essa riqueza e usá-las como Jesus usaria? E os homens e mulheres de grande talento? Eles estão dispostos a consagrar esse talento à humanidade como Jesus sem dúvida faria? Não é verdade que nossa geração está sendo chamada a apresentar um novo modelo de discipulado cristão? Vocês que vivem nesta cidade grande e pecaminosa devem saber disso melhor do que eu. É possível seguir com a vida sem se sensibilizar ou se preocupar com a terrível condição de homens, mulheres e crianças que estão morrendo física e espiritualmente por falta de ajuda dos cristãos? Não é motivo de preocupação para vocês que os bares matem milhares de pessoas mais do que a guerra? Não lhes causa algum tipo de sofrimento saber que milhares de homens fortes e dispostos a trabalhar vagueiam pelas ruas desta cidade e de todas as outras, clamando por trabalho e sendo levados ao crime e ao suicídio por não conseguirem encontrar nada? Vocês conseguem dizer que isso não lhes diz respeito? Que cada um cuide de si mesmo? Imaginem, não seria verdade que se todo cristão nesse país fizesse o que Jesus faria, a própria sociedade, o mundo dos negócios e sim, o próprio sistema político sob o qual nossas atividades comerciais e governamentais são realizadas, seriam tão diferentes que o sofrimento humano seria reduzido ao mínimo possível? O que aconteceria se todos os membros das igrejas desta cidade procurassem fazer o que Jesus faria? Não é possível afirmar com detalhes qual seria a consequência disso, mas é fácil dizer, e é verdade que o problema humano começaria a encontrar uma resposta adequada no mesmo instante. Qual é a prova do discipulado cristão? Não é a mesma dos tempos de Cristo? Nosso entorno mudou, ou será que foi a prova que mudou? Se Jesus estivesse aqui hoje, não convocaria alguns membros desta igreja a fazer exatamente o que ele ordenou ao jovem do texto bíblico e não lhes pediria que renunciassem suas próprias riquezas e literalmente o seguissem? Acho que ele faria isso se tivesse certeza de que algum membro da igreja pensasse mais nos bens pessoais do que no Salvador. A prova seria a mesma hoje como foi na época. Creio que Jesus exigiria agora, e ele exige que os seguíssemos de perto, que sofrêssemos e negássemos a nós mesmos, tanto quanto exigiu quando viveu neste mundo e disse: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não estiver disposto a fazer isso por mim, não pode ser meu discípulo. Quais seriam as consequências nesta cidade se todos os membros das igrejas começassem a fazer o que Jesus faria? Não é fácil dizer com detalhes quais seriam os resultados, mas todos sabemos que certas coisas que alguns membros das igrejas praticam hoje não seriam possíveis. O que Jesus faria com a riqueza? Como ele iria usá-la? Quais princípios orientariam a forma como ele usaria o dinheiro? Será que ele viveria com muito luxo e gastaria 10 vezes mais com adornos pessoais e entretenimento do que gastaria para aliviar as necessidades dos que sofrem? O que orientaria Jesus na forma como ganharia dinheiro? Ele receberia aluguéis de bares e de outros imóveis com má fama, ou mesmo de cortiços construídos de tal maneira que os moradores não tivessem o mínimo de conforto, privacidade e limpeza? O que Jesus faria a respeito do grande número de desempregados e desesperados que vagueiam pelas ruas e amaldiçoam a igreja? Ou são indiferentes a ela, perdidos na terrível luta pelo pão que passa a ter um gosto amargo quando é ganho depois de tanto sacrifício? Jesus não se importaria com eles? Ele seguiria a sua vida com tranquilidade e conforto? Diria que ele não tinha nada a ver com isso? Ele se isentaria de toda a responsabilidade de eliminar as causas de tal condição? O que Jesus faria no meio de uma civilização que corre tanto atrás de dinheiro, a ponto das jovens que trabalham em grandes negócios não receberem um salário adequado para se manterem, sem que enfrentem tentações terríveis e tão grandes, chegando muitas delas a caírem e serem arrastadas para o grande abismo? O que ele faria em lugares onde as exigências da profissão sacrificam centenas de rapazes em um negócio que ignora todos os deveres cristãos para com eles, em se tratando de educação, ensino moral e afeto pessoal? Se estivesse aqui hoje e fizesse parte de nossa indústria comercial, Jesus não sentiria nada, não faria nada, não diria nada diante desses fatos que todo homem de negócios conhece. O que Jesus faria? Não é isso que o discípulo deveria fazer? Ele não recebe a ordem de seguir os passos de Jesus? Até que ponto o cristianismo de nossa era está sofrendo por Jesus? Ele está negando a si mesmo, renunciando ao bem-estar, ao conforto, ao luxo e a uma vida cheia de requinte? Do que nossa era mais precisa, senão de sacrifício pessoal? A igreja está se cumprindo, ou melhor, está cumprindo seu dever de seguir Jesus quando doa um pouco de dinheiro para realizar missões ou aliviar casos extremos de necessidade. Para um homem com uma fortuna de 10 milhões de dólares, doar 10 mil para uma obra de caridade implica algum sacrifício? Ele não está doando algo que não lhe custa praticamente nada, e se tratando de algum sofrimento pessoal? É verdade que os discípulos cristãos, na maioria de nossas igrejas, estão levando uma vida tranquila, fácil e egoísta, bem longe de qualquer sacrifício que possa ser considerado como tal? O que Jesus faria? O que o discípulo cristão precisa enfatizar é o elemento pessoal. Doar sem se doar é algo superficial. O cristianismo de Cristo não é o que tenta terceirizar o sofrimento. Cada homem de negócios cristãos, como cidadão, precisa seguir os passos de Jesus ao longo do caminho do sacrifício pessoal por Cristo. O caminho a ser trilhado hoje não é diferente daquele dos tempos de Jesus. É o mesmo caminho. O chamado deste século e do próximo é um chamado a um novo discipulado, um novo modo de seguir a Cristo, mais parecido com o cristianismo apostólico simples e primitivo, quando os discípulos deixavam tudo e literalmente seguiam o Mestre. Nada além de um discipulado nesses moldes pode enfrentar o egoísmo destrutivo do século, com alguma esperança de vencê-lo. Existe um grande número de cristãos nominais hoje. Há necessidade de mais cristãos verdadeiros. Precisamos do avivamento do cristianismo de Cristo, de maneira inconsciente, preguiçosa, egoísta e formal. Chegamos a um discipulado que o próprio Jesus não reconheceria. Ele diria a muitos de nós quando clamássemos: Senhor, Senhor, nunca os conheci. Mateus 7, 21. Estamos dispostos a tomar a nossa cruz? É possível para esta igreja cantar com toda verdade as seguintes palavras: Tua cruz eu tomo, deixo tudo para te seguir. Se pudermos cantar isso de todo o coração, então podemos afirmar que somos verdadeiros discípulos. Todavia, se ser cristão para nós é simplesmente desfrutarmos dos privilégios da adoração, sermos generosos, sem que isso nos custe qualquer coisa, termos momentos bons e agradáveis, cercados por amigos, queridos e prazeres, levarmos uma vida respeitável e, ao mesmo tempo, evitarmos o grande estresse causado pelo pecado e pela angústia no mundo, por ser uma dor muito grande para carregarmos. Se essa for a nossa definição de cristianismo, com certeza estamos muito longe de seguir os passos daquele que trilhou seu caminho com gemidos, lágrimas e soluços de angústia pela humanidade perdida, que suou, como dizem, grandes gotas de sangue, que gritou do alto da cruz: Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Estamos dispostos a desenvolver e a viver um novo discipulado? Estamos dispostos a reconsiderar a nossa definição do que é ser cristão? O que é ser cristão? É imitar Jesus, é fazer o que ele faria e é seguir os seus passos. Quando terminou o sermão, Henry Maxwell fez uma pausa e olhou para as pessoas com uma expressão que jamais esqueceriam e que naquele momento não entenderam. Apinhados naquela igreja sofisticada, naquele dia estavam centenas de homens e de mulheres que havia anos levavam uma vida fácil e satisfeita de um cristianismo nominal. Um grande silêncio sobreveio à congregação. Em meio ao silêncio, veio a consciência de todos os presentes a percepção, agora estranha para eles há anos, de um poder de Deus. Todos esperavam que o pregador convocasse voluntários para fazer o que Jesus faria. Todavia, Maxwell foi levado pelo Espírito a entregar a mensagem dessa vez e esperar pelos resultados. Ele encerrou o culto com uma oração sensível que manteve a presença de Deus com todos os ouvintes, e as pessoas foram se levantando devagar para irem embora. Então se seguiu uma cena que teria sido impossível se um simples homem estivesse sozinho em seus esforços para obter resultados. Um grande número de homens e mulheres se aglomerou em torno do púlpito para falar com o Sr. Maxwell e fazer-lhe a promessa de que assumiriam o compromisso de fazer o que Jesus faria. Foi um movimento voluntário e espontâneo que atingiu sua alma com um resultado que ele não podia imaginar. Mas ele não havia orado por isso. Era uma resposta que ia além de satisfazer os seus anseios. Logo depois disso, houve uma reunião de oração que aparentemente repetiu a experiência em Raymond no culto da noite para a alegria do Sr. Maxwell. Quase todos os que participavam da Christian Endeavor Society foram à frente. assim como muitos membros haviam feito pela manhã, e de maneira séria, solene e carinhosa, assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria. Quase no término veio sobre a reunião uma grande onda de batismo espiritual, que foi indescritível em seus resultados em termos de afeto, alegria e empatia. Foi um dia memorável na história daquela igreja, mais ainda na história de Henry Maxwell. Ele saiu da reunião muito tarde, foi para o seu quarto na comunidade, onde ainda estava hospedado, mas antes conversou por uma hora com o bispo e com o Dr. Bruce, recapitulando com alegria os maravilhosos acontecimentos do dia, e depois se sentou para refletir sozinho sobre toda a experiência que estava vivendo como discípulo cristão. Ajoelhou-se para orar, como sempre fazia antes de dormir, e foi, enquanto estava de joelhos, que teve uma visão de como poderia ser o mundo quando o novo discipulado fizesse parte da consciência da cristandade. Ele estava plenamente ciente de estar acordado e também certo de ter visto alguns resultados com grande clareza, em parte como realidade do futuro e em parte com um grande anseio que poderia se concretizar. E foi isso que Henry Maxwell viu nessa visão em que estava acordado. Primeiro, ele se viu de volta à primeira igreja Raymond, vivendo ali de uma maneira simples e mais abnegada do que estava disposto a viver naquele momento, pois enxergou maneiras pelas quais poderia ajudar outras pessoas que de fato dependiam de sua ajuda. Viu também de maneira mais farta que chegaria o momento em que sua posição como pastor da igreja ia levá-lo a sofrer mais por causa da crescente oposição à maneira como interpretava Jesus e a conduta de seu mestre. Mas isso aparecia vagamente na visão. Em meio a tudo, ouviu palavras: "Minha graça é suficiente para você", 2 Coríntios 12, verso 9. Viu Rachel Winslow e Virginia Page dando continuidade ao trabalho no retângulo e estendendo as mãos amorosas para ajudar as pessoas além dos limites de Raymond. Viu Rachel casada com Rolling Page e ambos totalmente consagrados à obra do Senhor, ambos seguindo os passos de Jesus com uma disposição maior e purificada pelo amor que sentiam um pelo outro. Rachel ainda a cantar nos bairros pobres e lugares sombrios de desespero e de pecado, trazendo almas perdidas de volta para Deus e para o céu mais uma vez. Viu o Sr. Marsh, diretor da faculdade, usando seu grande aprendizado e sua grande influência para limpar a cidade, enaltecer o patriotismo e inspirar os jovens que o estimavam e a admiravam a uma vida de serviço cristão, sempre ensinando-lhes que a educação implica grande responsabilidade pelos fracos e pelos ignorantes. Viu Alexander Powers enfrentando duras provações em sua vida familiar, com uma constante tristeza pelo afastamento da esposa e dos amigos. Mas ainda seguindo em frente, com toda honra, servindo com todas as suas forças ao mestre, a quem obedecia, ainda que isso lhe tenha causado a perda de sua posição social e de sua riqueza. Viu Milton Wright, o comerciante, enfrentando grandes adversidades, à mercê do futuro por causa de uma combinação de circunstâncias, com vastos interesses comerciais em que estão arruinados, não por sua culpa, mas emergindo de suas adversidades, com a honra digna de um cristão para recomeçar e chegar a uma posição em que poderia ser de novo para centenas de jovens, um exemplo daquilo que Jesus faria nos negócios. Viu Edward Norman, editor do News, graças ao dinheiro oferecido por Virgínia, ganhar força no jornalismo e, com o tempo, ser reconhecido como um dos fatores reais que moldaram os princípios e, de fato, a política da nação, um exemplo diário de força de imprensa cristã e à frente do primeiro de uma série de jornais desse tipo, iniciados e conduzidos por outros discípulos que também haviam assumido o compromisso. Viu Jasper Chase, que havia negado seu mestre, levando uma vida fria, cética e formal, escrevendo romances que eram sucesso entre o público, mas sempre marcados por uma dor, pelo lembrete de sua negação, pelo amargo remorso que, por mais que ele fizesse, nenhum sucesso social poderia remover. Viu Rose Sterling, dependendo por alguns anos da tia e de Felícia, finalmente casada com um homem muito mais velho, aceitando o fardo de um relacionamento que não tinha amor de sua parte, por causa de seu desejo de ser esposa de um homem rico e de desfrutar dos luxos materiais que eram tudo na vida para ela. Sobre a vida de Rose Maxwell, Viu algumas sombras escuras e horríveis, mas elas não apareceram com detalhes. Viu Felícia e Stefan Clyde casados e felizes, levando uma bela vida juntos, empolgados, alegres no sofrimento, prestando seu grande, forte e aromático serviço nos lugares pesados, sombrios e terríveis da cidade grande e resgatando almas por meio do toque pessoal de seu lar, dedicado à saudade do lar celestial que ronda todos os seres humanos. Viu o Dr. Bruce, o bispo, continuarem com o trabalho na comunidade. Parecia ter visto ainda maior o grande lema à porta de entrada que dizia: O que Jesus faria? E por causa desse lema, todos os que entravam na comunidade passavam a seguir os passos do mestre. Viu Burns, ex-companheiro de crime dele, e um grande grupo de homens como eles redimidos e, por sua vez, se dedicando aos outros, vencendo seus vícios pela graça de Deus e provando por meio de sua vida diária a realidade do novo nascimento, mesmo no meio dos homens mais vis e mais desamparados. E nesse momento a visão ficou tumultuada. Pareceu-lhe que, ao se ajoelhar e começar a orar, a visão era mais um anseio por um futuro do que uma realidade. A Igreja de Jesus na cidade e por todo o país, ela seguiria Jesus? O movimento iniciado em Raymond chegaria a algumas igrejas como a da Nazaré Avenue e aquela onde ele havia pregado naquela noite, e depois desapareceria como um movimento local, uma agitação superficial sem longo alcance e profundidade. Sentiu novamente certa agonia após a visão. Pensou ter visto a Igreja de Jesus nos Estados Unidos abrir o coração para a ação do Espírito e levantar-se para sacrificar a sua comodidade e autossatisfação no nome de Jesus. Pensou ter visto o lema O que Jesus faria, inscrito na porta de todas as igrejas e gravado no coração de todos os membros. A visão desapareceu e voltou mais clara do que antes, e ele viu a Christian Endeavor Society. Sociedades de jovens cristãos de todo o mundo, em grandes fileiras, em algumas convenções poderosas, carregando bandeiras nas quais estavam escrito o que Jesus faria. E ele pensou ter visto no rosto dos jovens uma alegria no futuro, em meio ao sofrimento, à perda, à renúncia e ao martírio. E quando essa parte da visão começou a desaparecer lentamente, viu a figura do Filho de Deus acenando para ele e para todos os outros personagens que fizeram parte de sua história de vida. Um coral de anjos estava cantando. Era como o som de muitas vozes e um grito como o de uma grande vitória. E a figura de Jesus era cada vez mais magnífica. Maxwell estava no fim de um longo lance de escadas. Sim, ó mestre, não é chegado o tempo de despontar o milênio da história do cristianismo? Oh, faz sobreviver a luz e a verdade à cristandade desta era. Ajuda-nos a seguir-te até o fim. Por fim, ele se levantou com o assombro de quem havia olhado para coisas celestiais. Sentiu como nunca as forças e os pecados do homem no mundo e como a esperança que anda de mãos dadas com a fé e o amor. Henry Maxwell, discípulo de Jesus, deitou-se para dormir e sonhou com a regeneração da cristandade. E no sonho, viu uma igreja de Jesus sem manchas, sem rugas ou qualquer coisa do tipo, seguindo Jesus até o fim, andando obedientemente nos passos dele.